seu quarto, deixa eu ver. Sofrendo e sempre calado, deixa eu ver. No seu interior, a guerra que você travou, sem ninguém perceber, deixa eu ver. Quando pensas que está sozinho, deixa eu ver. Quando quer jogar tudo pra cima, deixa eu ver. Quando pensa em desistir, quando diz que não vai conseguir, ele está com você. Te fortalece, te garante que nessa peleja és mais que vencedor. Não importa o tempo que tenhas que esperar, Deus já tem o tempo certo pra te abençoar. Se prepare pra viver o que você jamais imaginou. Quem está nessa batalha é o Senhor. Baby.